está na Rádio Farol 1390 kHz, AM, Touros, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil. Organização Deputado José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, começando o seu dia.